Palestina, aos índios da América Latina e aos brancos da África do Sul. O mundo é azul, qual é a cor do amor? O meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho. Aos pernambucanos e aos cubanos de Miami, aos americanos russos, é, armando os seus planos, ao povo da China e o que a história ensina, aos jogos, aos dados que inventaram a humanidade, as possibilidades de felicidade são egoístas, meu amor. Viver a liberdade, amar de verdade, só se for a dois, só a dois. É. Gigante, morrendo de fome, aos filhos de Cristo, cada vez mais ricos, o beijo do soldado em sua namorada, seja pra onde for, depois da grande noite, vai esconder a cor das flores. Mostrador.